veja como está. Pessoas se acabando, o amor se esfriando. Meu Deus, por quê? Às vezes não consigo. Eu preparei e é um lindo paraíso. Comigo eu levarei. Pra chegar ao paraíso, você não tem que sonhar. Basta apenas na palavra de Deus acreditar. Através da minha rima eu venho te alertar. Pois em breve ele virá para nos buscar. Às vezes não consigo compreender o porquê de tanto sofrimento.